Web 6721, nova atração para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 050, reporte estabilizado. Esquerda 050 para interceptar o localizador, reporte estabilizado, pode continuar a descida? Web 6721, aguarde para a descida. Oxi, aguarda. Gol 1777, chame centro Recife, na frequência 1251, alterna 133.25. 1-3-3-2-5, 1-9-7-7. Decola 7-2-8. Afirmo, vento 1-3-0, grau de 1-2-9, objeto 5-7-2-8. Uniforme 016, escola da pista 10, saída da El, lei da pós, lei da bridge. Controle 1-2-0-8, responda 5-4-5-2. Decola da 1-0, saída da El, Lida, 1-2-0-8, é o controle 5-4-5-2, responde 3-2-9. Foi ultrapassado com o Boeing 738, cruzando a nível de voo 090 em descida. Descida para o nível de voo 080, irá seguir o mesmo. Oscar Papagolfo, desça para 4.000 pés, ajuste 9015. Web 6721, atinge Matheus 080. Web 6721, desça para 3.000 pés, ajuste 9015. 3-0-5-7-2-1. TAM 3144, reduz a velocidade para 2109. 110-3144. 128 decolou da Web, boa, sei lá, boa tarde. Web 5728, contato radar, saída PUCA, sub mantém nível de voo 350. PUCA 350, 5728 Web, obrigado. TAM 3216, autorizada a final ILS, que foi repostabilizada. TAM 3604, sua identificação autorizada a chegada à mar e disponível de voo 060. TAM 3144, disponível de voo 050. 050-3144. Vou verificar aqui. TAM 3144, informa que vai seguir tráfego Charlie 402, mantendo 4.000 pés, com grau speed 190 graus. Gente, TAM 3144. TAM 3144, segue um tráfego 11 horas, 10 milhas, Charlie 402, mantendo 4.000 pés. 7721, não pode interceptar o procedimento, está autorizado, pode descer para 2.000. Web 6721, reduz a velocidade para 1909, autorizada, afinal ILS X-Way, desce para 2.000 pés, ajuste 1015. Vai reduzir e está autorizado o procedimento, 2.000 pés, 1905, Web 6721. Oscar Papa Golf, desça para 3.000 pés, ajuste 9015. Oscar Papa Golf, recebeu 3.000 pés. Ciente, Oscar Papa Golf, gol 1754, aciona a identificação, autorizar a chegada Mari, disponível de voo 070. Tá, 32 no meio, chame torre 1895. 3 na posição 03 para pushback acionamento. 2 no 3 no 3 pushback acionamento. Autorizado, reportar ataque 62 no 3. Papagango, Oscar, Papagô, se confirma a intenção de pouso. Na 10 na 17. Confirma o vento. Oscar, Papagô, se vento 1,40 graus, 109. 17. Salvador, C3, 2,56. Baixar o travado passando externo. Obrigado, 5728. 0 vento 1,40 graus, 099, esquina igual 0,15. Oscar Papa Golf, curva direita proa 050. Direita 050, gol. Afirmativo, tive pouso na 10 para 3-0-3-0-4, pode voltar. TAM 3-1-4-4, vetoração para interceptar o curso localizador, curva direita proa 050. Vetoração direita 050, 3-1-4-4. Tá, 3144, desço para 4.000 pés, ajuste 9015. 4.000, 3144. Transponder 5460. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Franzo Lono, meia, decola da Tess, Nandael Leda Bridge, 2085460, tá no portão 10-6741. 4-6741, deixa para o pushback, será? Portará. 721, nós chame torre 1895. 1895, boa tarde, Mercedes. Alô, boa tarde, web Mercedes 21 a 3 milhas externa, avistando. Jet 6721, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado. Vai reportar o externo, já está baixado e travado, Mercedes 21. Juliette ainda papá, na escuta para a cópia. 6-0-3-1-4-4. Recola da pista 10, primeira curva à direita. Cumpre o trecho da saída da El. Após da El, voa Leda. E após Leda, Serra, Golf, Romeu, Porto Seguro. Após o seguro, conforme rota do plano de voo. Controle aéreo 120-8. Transponda 5457. Juliette Índia Papá, cotejamento correto, tem livre acionamento, chame para o táxi. Libere direita, solo 121-9. Por gentileza, haveria alguma maneira de senhores, através da comunicação interna, acionarem o operador de finger aqui para vir tirar o finger da posição 3? Afirmo, vou informar essa hora agora mesmo. Tá joia, muito obrigado. Zero, é Mercedes 1. Justo no 095, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2015, reportagem estabilizado, 3-4-4. Mike Quebec, chame na ótica para ingressão no 7. Desça para 4.000 pés, ajuste no 095. Gol no 754, desça para nível de voo 050. 050, 754. Já passou o prolongamento da 10 para prosseguir visual para o final da 10. 7220 pode passar 900. Web 5728, chame agora o centro na frequência 12545, alterna 12685. 12685, obrigado. Oscar Papagolf, para evitar pouso simultâneo, curve à esquerda na proa 060. Confirme para o ponto. Afirma Oscar Papagolf, esquerda 060. Ok, esquerda 060. Atingi 2000. Ciente, Oscar Papagolf. Já está retirando. Desça para 3000 pés, ajuste 10015. 3015, anistia a redução 190-3004. Controle Toma 2-3004, boa tarde, informação viva de minha mão. Telinha e decola da 17, o vento na 30 graus e na 3 mancha. Companhia, passar a retaguarda, está liberando agora. Autorizado pushback, agora. A aeronave até mais a retaguarda, até a saída do Pat 3. Ô, Saulo, é melhor dar preferência ao colega da Bianca aí, que eu tinha solicitado primeiro, por gentileza. Sim, os dois farão pushback simultâneo e ele será o número 1 para decolar. Por isso que eu solicitei que o senhor empurre a aeronave até a saída do Pat 3. Ah, entendi. A gente vai ter que abrir porão agora. A gente é dono da companhia agora. Então tá legal, chame como de pronto. Obrigado. É, o operador aqui da Fonte 3 está chegando agora. Então, está autorizado o pushback acionamento, o Xenair, chama o táxi. Afirmativo, muito obrigado, vai iniciar o pushback e reporte o táxi, 62-03. Salvo, Salvador, boa tarde, vai ser 6321, na Fonte 3. Boa tarde, web, táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, chama antes da Juliette. Agradecido aí ao colega da TAM pela consideração. Imagina, não por isso também. Bom voo. Obrigado por vocês também. Tchau. Informe para a mudança de rede. Ok, pode mudar agora e observar o tramo. Oscar Papagolf, regra modificada 1521, desça para 1.500 pés, ajuste 1015. Para 1.500 pés, mantém a proa. Oscar Papagolf, vai na proa da rotatória. Ok, já está na rotatória. Ciente, aguarde para a transferência. Oscar Papagolf. Controle Salvador, Papatango Vitor Maikebeck, decolou, não se escuta. Papatango Vitor Maikebeck, mantém as condições visuais no corredor Axé, ao no 1000 pés, reposto no farol da barra. Visual Axé, ao no 1000 pés, reposto no farol da barra, Quebec. 3604, desça para 2000 pés, ajuste 10015, autorizada final ILS, reposto estabilizado. 2015, reportará 3604. Gol no 754, desça para 3000 pés, ajuste 10015. 3000 pés, obrigado. Bilhete de papá, autorizado para desafiar a saída do Pátio 3. Chame na saída do Pátio 3 para ingressar no Pátio Principal. Oscar Papagolf, prossiga para a final da 17 a um Airbus 320 próximo à Duna. Chame Torre 11895. Bom, chamar a Torre 11895 aí, parabéns pelo dia, controlador. Obrigada. Oi. Ah, não sabia, parabéns aí também. Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, continue a aproximação para 197 após 3 milhas fora. Vai reportar 3 milhas fora, Golf. O 6213, acionado, pronto para o táxi, informa 115 a bordo, tem 3 horas e 50 autonomia, alternando Guarulhos. Alô, Xené 6213, ponto de espera, chamitor 1895, ajuste 1015 no voo. Chamo, 1015 o ajuste, táxi até o ponto de espera, chamador 1895, grato, bom trabalho. Ajuste 4463, prepare a DAE agora. São 3144 no solo 24, vele direita, solo 1, 219. Direita 219, 3144. Juliette de Papá, siga a Avianca no ponto de espera 2895, ajuste 1015. Confirme o POB, autonomia alternada. Golfe 3 milhas. Quanto a bordo? Não entendi. Grausa no 2, não, cheque 3. Vai baixar travado, Golfe. Obrigado, minha cheque 4. Espero que a senhora ache muito bem. Biletinho de papai, não entendi. Quanto a bordo? Tá, 3604, estabilizou? Agora. Chame torre, 1895. 95. Alto Salvador, boa tarde, está 3144. Número 2 no setor, 4463. Pronto, cópia? 4463. Ilhéus, 160, autorizado, decola da pista 10, saída da AEL, lei da corredeira direta. Controle 120, decimal 8, transponder 5446. Autoridade 160, controle do ponto de voo para Ilhéus, 6110, da AEL, lido da pista direta. Controle 208, transponder 5446. 5446, protegimento correto, aguarde autorização para o pushback. 3895 no 4, autorizado o pushback, essa não é a sanitária. Autorizado no 4-3-2-9-5. São Salvador, está 3-1-4-4. 3-1-4-4, taxi via Alfa. Reportem José Juliette. Alfa, reportarem José Juliette, está 3-1-4-4. Acho que está na frequência livre. Vito Mike Quebec, obrigada. Repórter livrando a CTR. Azul 4076, sem dedicação, autorizado a chegar na Mari, disponível de voo 0160. Escuta na Mari, 060. Escuta na Mari, 060. David, Gairu, vou checar só um minutinho. primeiro táxi da Jet 6741 com 126 a bordo, 0400 de autonomia, alternando o galeão. Uno 754, chame torre, 1895. Obrigado, bom dia. Espera, 295.015, seguindo o TAM, 7-4-1. 2.000 pés, ajustando 0.15, autorizada final ILS, X-Way, reportabiliza. 2.000 pés, autorizada X-Way, reportabiliza, desde o terceiro passo. Aguardando pista livre, o Kenegão no 0.15. Obrigado, tchau. Linha 721, assim que possível, ingresse via Juliette para o portão 4, assim que o TAM. Espera aí. 1-2-9. Alô? Táxi do TAM 3295 com 1-8-2, 4 horas e 15, alternando galeão. 6741-6741. Aguardem através de meia dúzia o companheiro ingressar no portão 4, após prosseguir o contato, ok? Ok, vai parar no meia dúzia, o tráfego do companheiro vai entrar no portão 3. 3895, a ponto de espera, torre 1895, 1015 no ajuste, bom voo. 1295, 1015 ajuste, 3295, bom trabalho. Salva, qualquer 3604. 3604, Alfa Juliette, portão 5, prosseguir. Alfa Juliette 5, presente. 3144, portão 11, prossiga via Juliette. Portão 11, via Juliette, TAM 3144. É que não há tráfego a informar nesse setor, frequência livre. Alguma previsão pro azul, 4465? Tantinho, 4463. Bono 754, check trem, livre pouso, pista no zero, vento 150 graus, 109. Baixada e travada 754. Na 6213, decolar 231, no controle 1-2018. Controle agora 208, grato, bom trabalho. Controle Salvador, muito boa tarde, Oxané 6213. Oxané 6213, contato radar, saída da El, subindo até nível de voo 360. Saída da El, subindo 360, 6213. Está na frequência da torre, 2895. Obrigado. Temos alguma Cairu? Zero mais. É. Responda padrão. O Xanay 6213 está presente, foi da El. Direto da El 6213, obrigado. Wish que usou o livro, Xanay Ximitex. Jet Índia Papá, linha e mantém pista no zero. Uma 754 no solo 32, libere direita, solo 1-2-1-9. 2-9, obrigado, boa. 4-1. Décimo 7. 7, primeira curva direita, controle 1-2-0-8, responda 0-1-15. 3 a bordo na Bata, acione e chame a torre para iniciar o táxi número 1015 da Juiz Pulou. Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, voa na fase 4. Mike Juliette, é o meu, livre seu nome, chame para o táxi. 2 a 17, na minha, 2 a 4, 4, 5, 3. 4, continue a aproximação, informarei pista livre, que é negar 1-0 no 5. Vicente, canta 204. Pode anel pronto, o IFE que eu usou. Capixeira na 7. Check trem, livre pouso, pista 1-0, ventou no 40 graus e 1-0 nós. Machado checado, livre pouso, 1-3-0-4. Juliette, Índia Papai, decolou os 3-5, controle agora e 1-2-0-8. 1-2-0-8, boa. Bom dia, papapá, Juliette, dia papá. Papapá, Juliette, dia papá, contato radar, filha da El, submantendo nível de voo 260. 260, dia papá. Gol no 941, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Passará estabilizado, 941. Sul 407.000, desça para 3.000 pés, ajuste no 0195. 3.000, 1-0-1-5, 4076. 895 após o pouso da aeronave na curtição final, ali mantém pista 1-0. Após o pouso da aeronave na curtição, ali mantém 1-0, 3.895. Chiquilos do latente, estrela de turbulência do Airbus. Autorizado por condição, autorizado de decolagem da 197, vento na 30 graus, 109. Voo no 600, ação de indicação, autorizado a chegada mar e desce com nível de voo 050. Obrigada, gol no 600. Discussão para ingresso, Mike Juliette é o meu. Ponto de espera, torre 1895, ajuste 1015.